coisas que hoje me faz te odiar. Mas eu sei que no fundo isso tudo é somente despeito de ter sido traído por quem não deixei de amar. É que dentro das veias me corre esse sangue latino. É o orgulho falando mais alto, negando perdão. E por mais que eu te queira, eu não posso fugir ao destino de negar o que pede e implora o meu coração. Eu só queria dizer que eu não consigo esquecer. Mesmo que eu queira, eu não posso fugir de você. A dor que me mata em mim não doeu. E a razão me dizendo que isso é só um preconceito. Mas eu sei que essa coisa ainda é mais forte que eu. E que vale trocar tanta vida por um só momento. Que vale essa dor lá por dentro que somente eu sei. Mas valia fazer o que eu quero nos meus pensamentos e te abrir os meus braços dizendo que eu te perdoei. Eu só queria dizer